vendados na escuridão, trilha de sonho pela mão de Deus, volto vivo, velho, pra te ver. Noite acordado sem olhar pra trás, vento varrendo na estrada o breu, volto outro mesmo pra te ver. Volto a sentir aquela vibração lá do princípio de tudo, brasa acesa, casa, sua voz do vento me dizer nunca mais. Corpo fechado, concentrado em ti, vou perguntando como te encontrar. Onde, longe, hoje vou voltar. Do